andrecedesmoral.com.br. Papa Légua, tá ligado? Alô, William do Mozão, tamo junto. Fita fumir, montão rebaixado, corneta no teto com grave no talo. Varanja até com capô do meu carro. Joga de lado, joga de quatro. Fido comer, moção rebaixado. Corneta no teto com grave no talo. Fora a gente com capô do meu carro. Joga de lado, joga de quatro. Joga de lado, joga de quatro. Grave no talo, tremendo esse rabo. Joga de lado, joga de quatro. Com grave no talo, tremendo esse rabo. Joga de lado, joga de quatro. Com grave no talo, tremendo esse rabo. Joga de lado, joga de quatro. Com grave no talo, tremendo esse rabo. Joga de lado, joga de quatro. Com grave no talo, tremendo esse rabo. Joga de lado, joga de quatro. Com grave no talo, tremendo esse rabo. Joga de lado. André Cedês, o mural de Ibicoara.